choque pintou, harmonia. Olha como explodiu, alegria. Um só não viu quem se foi antes da hora. Só não viu quem se foi antes da hora. Olha quando eu te vi, eu fiquei tão feliz. Adivinha por quê? Gosto tanto de você. Adivinha por quê? Eu gosto tanto de você. E aí? Mas aqui quando você passa, enlouquece essa massa. Quando ouço seu canto, sua melodia, eu confesso, me entrego à folia. Já não passo um fim de semana sem querer te ver, dia te acompanhar. Eu confesso a harmonia do som onde for, eu irei te encontrar. E quando essa banda passar, se joga aí, se joga. Quando essa banda passar, se joga aí, se joga. Quando essa banda passar, se joga aí. E quando essa banda passar, se joga aí, se joga. Adivinha por quê? Eu gosto tanto de você. Adivinha por quê? Gosto tanto de você. É que quando você passa, enlouquece essa massa. Quando ouço seu canto, sua melodia, eu confesso, me entrego a folia. Já não passo um fim de semana sem ver, sem te ter, sem te acompanhar. Eu confesso a harmonia do samba de vó, Ivete Sangalo vai dar. Quando essa banda passar, se joga aí, se joga. Quando essa banda passar, se joga aí, se joga. Quando essa banda passar, se joga aí, se joga. Quando essa banda passar, se joga aí, se joga. E quando essa banda passar, diga aí, se joga aí, se joga. Quando a Ivete cantar, Ivete Sangalo.